Contemplações, de Cordélia Silvia. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Contemplações, de Cordélia Silvia. Corre além, murmuroso, o rio prateado. Larga a faixa a adornar a veste nupcial. Pelo doce grácil, de pérolas ornado, da natureza em festa, alegre e triunfal. Que beleza sem fim, que graça magistral. No canto harmonioso, uníssono e afinado, do passaredo Exu que ao sol, maravilhado, envia a saudação mais bela e genial. E eu que também desperto, ó grande natureza, em ti ajoelhada, um templo de beleza, eleva ao céu azul a minha prece ardente, que as transforme o bom Deus no orvalho abençoado, de sua imensa graça em bálsamo sagrado, trazendo intenso alívio ao coração doente. Fim do poema. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.